never say severe. Everybody dies, dies in the air. All you a traição, traição sem traidor. É o sentimento que provoca a dor. All you mata-te, mata-te sem matar. Pode-te com prazer, prazer de destroçar. Yeah! Oh yeah! Oh, oh. Odio, odio, odio.